Ora, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, vá lá, desta vez pagaram certo. Preparem-se, ouvintes! Está a chegar mais uma edição do Minutos Inusitados! Te amo. Todos boatos, filha, todos boatos. Ai, você me ficou. Foi ela que deu o tema e não se lembra, caralho. Mas vocês não disseram se aceitavam, meu? Comes muito queijo. Olha, Teu, vamos lá, que eu não sou propriamente teu. Que por boca favor, ganha aqui, esta? palma com a G aqui, por favor. Mas que sabe escala é este? O Oh, quê? caralho. Olha, já distribui isso aqui, Teu, meu. mas que sabe escala é este? Opa, é tudo meu, Eu não. é tudo meu. Tudo Ah, neste prémio. já por acaso já comunicaste à CMVM a compra de 100% do meu passe? Claro que sim. Ah, é? Então tá bem, Claro, então ainda sou não teu, te foi pá. comunicado. Ah, então sou teu, peço Não, sabes desculpa. porquê? Enviaram-te por fax. Só que esqueceram-se de mandar a versão em braille, então tu não conseguiste perceber. Ah, é por isso. Eu por acaso vi um papel lá perdido e pensei, ah, isto é. Eu pensei que Olha, era de anda também limpeza. para ler, a ver se não é. É o teu. Não, eu pensei, eu, isto é. Pensei, lá foi empregada de limpeza que lá pôs a lista das compras aqui e esqueceu-se. Empregada da limpeza, das limpezas E depois. também. Não, eu telefonei. Oh, Palmeirinha! Então. Já que isto agora é assim, não é? Palmeirinha para cá, Palmeirinha para lá. Oh, Palmeirinha! Olha, esqueceu-se aqui da lista de compras? Não, me esqueci. Está bem, então está lixo, com licença. E coisa. Isto tudo só para dizer que já estamos no ar. Ah, bom, tá bem. Pois, desde o tema que apareceu. Olha, isto é fixe para ficar no ar, parece aquele do canguru ou da iguana. Ponha, ponha, ponha! E pronto. É giro. Estamos de Era um volta, ouvintes. caso esquisito por um canguru em cima do homem. O homem que é logo partiu o pescoço assim tudo. Ponha, Pois. ponha, ponha, canguru! Tá certo. Então era uma iguana. Era uma iguana. Era isso, era qualquer coisa assim do género. Sabes como é que se chama o filho de uma iguana? Como? Egoísta. Ah, Pronto. ah, ah. Sabes como é que se chama o filho do teu pai? Qual deles? O que tem esse, o que eu comprei o passo. Ah, é Carlos Bonaparte. Não é nada, é seco. Ah, é seco. Carlos Bonaparte seco, também é bom. Ou será seco Bonaparte? Também. É como quiseres, este tenha seco para o mês. Parece. Seco para quem? Para os meios. Não puxei Seco por para os mim, eu meios. estou cansada. E eu, quando estou cansada, eu rio-me facilmente e rito-me facilmente. Eu estava aqui a pensar. Os nervos hoje, hã? Parece aquelas coisas do. O outro era Carlos Fino e este é Carlos Seco. Também dá. Era pior se eu dissesse Carlos Gordo. Não era mentira, mas se dissesse. Se calhar era pior. Opa, olha, não me Se provoca. calhar ofendi os gordos um Olha, bocadinho. sabes o que é que costuma dizer? Sabes porquê que eu sou gorda? Sabes? Não. Sabes? Não. Porque se eu fosse linda, inteligente, engraçada, ainda por cima, magra, era tão injusto para as outras pessoas. Exato. Pá, Pronto. e eu não E sou perfeita. Assim, acabando com isso, sejam bem-vindos aos nossos momentos inusitados. Agora que eu não sei, o pior é se como de costume a Cátia não se riu da minha piada ou se contrariando a tendência eu fui o que não ri da piada dela. Contrariando a tendência. Eu acho que ela está a ficar. É um problema grave. O que é? Eu não me ri de uma piada tua. Não é uma piada, é um facto. Aquela de ser linda e. Sim, claro. Ah, não era piada? Não, é um facto. Ah, eu pensei que fosse piada. Eu já te Ah! disse. A maior desvantagem de tu não veres é não poderes ver. Que senão ficavas apaixonado logo à primeira vista. Tu é que não sabes. Pronto. Ainda bem. Então só quando ainda bem que. Então ainda bem que eu não vejo, porque se eu visse, ficava apaixonado e levava nas vistas, ficava cego outra vez. Não, mas, não. Estava na rua, estava na rua, estava a olhar assim, tipo, com a boca aberta, tipo, aí é mesmo boa. Não, é mesmo linda. Isto é mesmo boa, é mesmo a trolha. E é mesmo linda. Yeah, tipo aquela piada, és boa como ao milho, e eu adoro pipocas. Olha, desculpa, eu não sabia que as estrelas andavam na Terra. E depois, ou então, tipo, ficou assim, tipo, só a olhar e vinha o senhor. Que, eu posso ser que é Daniel, não é? Porque, e depois vinha ele, oh amigo, tu não estás a ver bem? Então, pomba, estava lá. E eu pensei que ela outra vez, assim, como vinha ao mundo, não é? Cego, portanto. Vinha ao mundo, cego, portanto. Pois, que é para não pensarem que, quer dizer, ela dava um murro nas vistas e ficava sem roupa. Não pode ser. Há aquelas roupas que se descosem facilmente. Quais? Aquelas roupas tipo de strip? Já, tipo aquelas que eles, tipo, aquelas de comer, não é? Puxam a roupa e aquilo não, sai. Não, Carlos! É daquelas que eles puxam e aquilo sai logo. É, e depois ficam todos nuinhos, assim, todos coisas. É pá, mas o Carlos está a falar de uma roupa que eu desconheço, roupa de comer. Sim. Então não existe roupa comestível. Estás tão atrasada, rapariga. Mesmo? Eu sabia a roupa interior comestível. Agora a roupa de fora não comestível, não. Roupa que era. Eu não especifico. Pô, roupa então... que era. Exatamente. Pode ser roupa comestível. Não é? Portanto, e coisas, não é? Quer dizer, uma cena daquelas. Essas coisas de interior comestível faz-me um bocado de confusão. Combustível? Combustível. Se for combustível, vai tudo com o caralho. Combustível, homem. Eu estou a imaginar, ai, a Martão pegar fogo. A sério? Sim, é por causa da gasolina que está aqui dentro. O problema com o combustível é, se tu tiveres que comer a roupa interior antes de fazer a dita coisa, não é? Imagina, ainda ficas mal disposto. E depois? Não me das conta de serviço. É sim. Pior, o pior é se aquilo tem bom gosto, depois eu começo a comer e tal. E, ai, para de morder, caralho, já é quinta vez de fogo. Opa, isso aqui é tal. Então já faço serviço completo. Estilo, é pá, isto é mesmo bom. E outra coisa. Olha, e quando é que a gente começa? Olha, mas a pessoa não ficará pequenhenta depois. É que tipo, roupa comestível que eu. Deve. Tu ao comeres aquilo começa tipo a derreter, a ter aquelas coisas, não é? Como quando tu comes doces e isso, não é? Olha, aquilo é feito tipo de hóstia, depois, não é? Bem hóstia, tipo, estás tipo coisa e tal e coisa e aquilo parece que cola, meu! Ah, mas olha, é só experimentar e já vês. Ah, sim, eu estou a supor, porque eu nunca experimentei. Não, mas aquela cena é tipo feita de. Como é que tenho de explicar? É do tipo, mesmo material que a hóstia. Ah, o Carlos já é entendido. A diferença é que aquilo tem, ou seja, aquilo só começa a dissolver-se quando está em contacto com a água, com algum líquido. Neste caso, quando tu vais comer, não se dissolve. Sim, mas já estás a comer, já não está junto ao corpo, não é? Uhum. Pronto. Portanto, é daquela. A pessoa se lava antes de vestir isso. Porque depois mesmo, está tipo... a comer, não é? E se a pessoa não se tiver lavada, é assim, quando chegar à parte do meio. É assim, se for o homem e estiver a comer, come e aproveita o bacalhau todo. Eu não ia por aí, mas tipo, não queria treinar esta cena tipo assim mais ou menos indigesta, mas tipo, se queres ir por aí. Sim. Dá, pode-se ver por aí, mas não queria ver. Não, olha, primeiro eu não gosto de bacalhau. Já não gosto do bacalhau normal, o outro. Estamos a falar de homens. Os homens. Mas é que uma mulher também pode comer o bacalhau de outra mulher, ou não? Ah, sim. Sim. Ah, não sabia. Sim, mas pode, é verdade. Pronto. Eu por acaso não gosto nem de um bacalhau nem de outro, mas. Tu comes bananas, pronto, ok. Gosta de bananas, eu gosto de ti. Ainda esta semana lembro dessa música, diz a Adriana, vou comer uma banana, porque eu lembrei-me, e depois lembro-me logo da música do José Cid. Yeah. Eu acho que a senhora também disse muitas coisas, Carlos. Pois, pois, olha, eu estou à espera que tu introduzas aí a coisa. Partidas, que vocês são uns taradões, tá? Quem? E depois está aqui uma pessoa inocente no meio de vocês os dois e é deprimente, pá. Não, é... Estás no nosso meio? Ei, não tinha visto. É que é assim, Kátia, esta semana o Carlos estava-me a ajudar no trabalho e eu... eu estou a abrir a coisa. E eu... estou à espera que o programa entre, disse ele. Ah, pronto. Eu respondi-lhe. Ah, pronto, então eu espero que entres com a coisa. Com a coisa. Ou seja... Ou seja, pronto, ok. A Adriana é muito coisas e coisas e... Tipo, yeah, meu, tipo, coisas, cenas X, estás a ver? A cara da Kátia foi tipo... Vocês estão bem? Não, a minha cara foi tipo... Eu passar-me um filme assim um bocado awkward pela cabeça enquanto vocês estavam a fazer essa descrição. Um filme um bocado que era de cora? Awkward. Estranho. Awkward. Ah, sim. Pensei que fosse... Eu imaginar... Tu abrires e a Adriana à espera que tu entrasses com... Então... Eu fiquei assim... As coisas que ela imagina de mim. Com uma moça. Por isso é que eu fiquei tipo sem saber o que dizer. Porque eu assim... Ok, não. Foi assim que as o coisas... Carlos ficou também. As coisas que ela imagina de mim. Por pá, isso é que eu digo, pá, que eu no vosso meinho não está com nada. Ah, pá, estás com mais dois cachorros. É perigoso. Mesmo, tipo, é daquelas coisas que... Não, não se aconselha mesmo. Não. É, tipo, altamente perigoso. Completamente. E não acertas com coisa no olho ou caralho, depois tipo... Vocês ouviram pelo bip? Ela disse carago. Eu estou tô... a sério. Olha, vamos parar de rir, só eu não paro hoje. Ai, acho que... Obrigada, Kátia, por esse momento. Fizeste olhar as lentes que eu precisava. O VIP é que o algodão não engana. Ela disse carago, ouviram? Sim. Pronto, é, portanto é. Não. Além de mais, e com que coisa que tu referes? Porque coisas tem muitas coisas, não é? Ai, eu, vocês é que falaram em coisa. Ah, filha, mas o mundo está cheio de coisas, não é? Exato. Enfiavas coisa no olho. Não disse que coisa era. Há muitas coisas que podes enfiar no olho. Então, e também há podes enfiar em muitos olhos. Pelo menos é isso que eu ia perguntar, mas... Pois, ok? Podes enfiar pelo menos em três olhos. Um já é cego, os outros dois já vêm, por isso... Vê lá se não trazes problemas às pessoas, não é? Pronto. Exatamente. Eu por acaso estava a pensar naquele aqui, uma ouvinte nossa que eu não vou dizer que se chama Bárbara porque depois a gente sabe quem é que é, mas basicamente que falava nos doramas, então eu lembrei-me não de doramas, mas animes, de Tenchinan, que tinha três olhos. Quem? Mesmo, o Tenchinan, que era do Dragon Ball Z. Ah, ele tinha três olhos. Aquele careca? Não. Não é o careca? Não. Não era o que tinha os olhos normais e um na testa? Era careca? Não era careca. Era assim um gajo. Era. Então não sei, estou a vê-lo perfeitamente. Não, tipo, havia. Só se também tinha três, mas acho que não. Mas havia um que era o Tenchinan, que era... E esse era o Krilin. O Krilin era careca. O Tenchinan era um alto. Um alto careca, não era? Era, não tinha cabelo. O Krilin rapava o cabelo. Tinha, não tinha cabelo e tinha tipo aquelas três coisinhas na, não era na testa ou cara? Tinha três coisinhas. Eram umas cinhas, mas não tinha três olhos, só tinha dois. Só tinha dois. Assim, não, o Tenshinhan tinha três. O Tenshinhan era um alto. Que andava sempre com um pequenito. Exatamente, com o Shaos. Exatamente. É isso. Shaos. É, ele era careca. Era. Uhum. Vocês podem não acreditar, mas quando ela diz car, eu tenho medo. Eu sei que ela depois acaba em eca, mas. Eu tenho medo. Fosca-se pá também! Isso de cabanheca! Se pusesse um Q e um O antes. Onde é que ela foi buscar isso? Eu sei o que é que ela quer dizer. É, mas o que é que ela quer dizer? Mas é panqueca sem pão. Ah. Pronto. Ah, isso foi. Uma vez uma colega minha aqui em Lisboa, em plena numa feira que lá fazem, encontrou numa barraca um cartaz a dizer quecas a 5€. Olha, não digas nada, na minha faculdade tinha um rapaz na minha turma que estava a fazer Erasmus, ele era italiano. E uma vez estávamos no bar, eu não estava presente, contaram-me, ai, mas adorava ter estado. Ele perguntou a uma colega minha como é que se chamava o bolo, e ela disse, é queque. Era um queque, pronto. Então ele chega à menina do bar e vira-se ela, queria uma queca, por favor? A menina, acho que a funcionária começou-se a rir. E ela percebeu o que é que ele queria, mas ele ficou sempre confuso a olhar para ela, a ver porque é que tu estás a rir. Mas para explicar o que significava queca, e ele tipo, ah, também. Acabei de vos enviar um nome muito sugestivo para um plano internacional de alunos. De organizações não governamentais. Não é bem de alunos, de organizações não governamentais. Sei lá, imaginemos um português que vai para uma organização não governamental, por exemplo. Enfim, dessas organizações, não é? Que vai para. Pronto, que vai, sei lá, para a Espanha, ou para a França, ou para a Roménia, ou para a Síria, ou sei lá. Então, nesse caso, eu teria aí o nome que eu escrevi. Se alguém quiser dizer, pode dizer. Se não quiserem, eu entendo. Mas tem a ver com organizações. Digamos que é uma Erasmus de organizações. Orgasmos. Exatamente. É um orgasmo. Pronto. Então, ótimo. Ai, olha, não sei o que eu... Podemos fazer um orgasmos. Pronto. E a pessoa diz assim, olha, tu estás a ter problemas gramaticais. São uns orgasmos. Não! Há o Erasmus. Eu vou fazer o orgasmos. Tipo, estás a confundir o Texas pervertido. Pronto. Exatamente. Estas é que são pervertidas. São loucas, vá. São... depravadas mesmo, tipo. Depravadas completamente. Mentes porcas, sujas, malhocas. Mais depravado é ir a um restaurante, isto no Algarve, e encontrar putas assadas, em vez de potas assadas. Potas? O que são potas? É tipo lulas. Ah, eu não posso pôr-me isto, que isto é uma receita, mas já vi isto escrito. Ah, não, mas não digas nada, tipo, no, como é que aquele se chama, meu? Em. Ai, está-me a falhar o nome da cidade. Ponte Lima. Em Ponte Lima há uma tasca que é. Como é que é? A tasca das fodas ou caraças. É qualquer coisa que se chama. É verdade. E eu, tipo, quando soube, eu sou boa, que estive lá de férias, e o senhor disse: mas existe a taca das fodas. E eu: ué? E eu, tipo, yada, bem. Por acaso não fui lá, nem reparei onde é que era. Eu tive, porque teve a chover na semana que eu fui, então só consegui ir a mesma Ponte Lima. Aí duas ou três vezes e fui na altura das feiras novas. E estive a ver os pontos turísticos, não é? Tipo, para mim era mais importante estar a ver os pontos turísticos, porque tinha pouco tempo do que ir ver a tasca das fodinhas ou caraças. Mas. Mas pronto, mas ele, quando me falou, eu por acaso rimbué, tipo, por causa do nome. É giro para dizerem aos turistas, não é? Tipo, eles têm lá uma casa interativa de turismo, que eu fui lá, que é no museu da antiga cadeia, acho eu. Eles têm lá o turismo interativo e por acaso, tipo, é engraçado virares para um turista, ai, não sei o quê, olha, temos aqui a tasca das faldinhas, ai, o que é que isso quer dizer? Olha, it's like the tasca, né? Então, para pois, só os nomes dos pratos é que também são muito sugestivos. Claro. Nós não vamos fazer aqui mais publicidade, porque eles não nos pagam. Mas pronto, eu há bocadinho disse ao Carlos também, de um prato que também apresentaram, que traduziram, aliás, eu não sei onde é que o tradutor estava com a cabeça, que ele diz que era pato F, acabado ido, no cu com laranja. Pronto, se é que me entenderam. Então, sabes como é que nós aqui chamamos ao frango? Qual deles? Tipo, imagina que vais comer frango assado ou assim. Sim. Há lugares em que se diz que vais comer pito assado. Pronto. Sim, isso é também mais do norte. De Viana do Castelo, Braga, até mais por aí. Do nordeste e do norte. Sim. Olha, quero comer um pito, se faz favor. Pronto. E comes um pito. Exatamente, pois é daquelas então coisas. Então, no norte, em Santa Luzia, não dão o pito, as mulheres dão o pito aos homens e os homens depois dão a gancha. São dois não, doces, atenção! Pois. É. Bem, não sei, nós aqui comemos. Era um restaurante, cá no Porto, havia um bom pito. Mas fechou. Nós aqui. Peladas. Nós aqui somos um país que come napolitanas, brasileiros, até bispos e como é que é? E tudo. Vai tudo. Tudo. Ah, tá. Aqui nós comemos muito russos também. O que é que são russos? Olha, russos é um bolo quadrado de claras em castelo, tanto em cima como em baixo tem massa folhada. Ah, já sei. Isso parece mil folhas. Isso. É, no meio é claro, é um bocado alto. Já sei o que é, já. Nunca comi isso. Não, no folhas mais pequeno. Não. Eu sei o que é que ela está a falar, mas eu nunca comi isso, porque eu quando olho para isso eu penso assim, eu não tenho uma boca suficientemente grande para me enfiar esta cena toda, eu vou me borrar toda a comer esta bosta. Por isso é assim, o que aconteceu a comer isso foi o açúcar que está em cima e a canela, eu ficar com o nariz e tudo cheio assim. O que é que eu faço? É partir, tiro a parte de cima primeiro, portanto, como é que se chama aquela gaita? O folhado, sim, o folhado de cima. E como? E depois vou à mão às claras. As natas, não é? É, até ao fim. E pronto. Supremo. Pronto, exatamente. Mas já saí de uma pastelaria com o nariz todo branco dessa gaita. E só cá fora, olha, já reparaste que é esse nariz? Não digas nada, quando o Carlos estava a comer uma baiana à minha frente, eu era assim para ele, oh Carlos, estás sujo ali. E ele ia limpar no outro lado. E eu, não, Carlos, ali, para aqui, porque tipo, aqui. Ele tipo, eu estou tipo, todo ambusado, todo feliz da vida a comer uma baiana. Não estava assim tão sujo, mas um bocadinho. Mas achei piada a expressão da Adriana com o nariz todo branco daquela gaita. Yeah. Opa, do russo! Isto é um certo do pastel. Há quem lhe chame creme, há quem lhe chame leite, pronto, é o que for. As natas são feitas de leite, então está feito. Exatamente. É a mesma coisa. Não, mas por acaso. Mas por acaso nós comemos assim coisas assim fantásticas, realmente. É tudo assim. Não, nós somos preconceituosos no que comemos. É para marchar, vai tudo. Olha, é como eu costumo dizer, com um saco na cabeça, tudo marcha. Tudo marcha. Mas é jesuítas também. Também. Que são aqueles que têm aquela camada de açúcar em cima, muito fixe. Sim. Yeah, é a única parte que eu gosto desse bolo. Eu não ligo muito, sinceramente. Mas realmente sim, nós não somos nada esquisitos nessas coisas. Nós comemos ratos, aqueles ratinhos doces, extremamente uh-huh. doces, aliás. Patas de viado. Línguas de gato. Também. Línguas de viado. Alemães! Eu gosto muito dos alemães. Quem são os alemães? Isto está a ser muito instrutivo, meu. Tá, estás a brincar? Alemães são uns biscoitozinhos compridos. Não, são parecidos com os lagartos. Porque há uns que são os lagartos. Os alemães são parecidos. Só que os lagartos têm os biquinhos. São também compridinhos e têm os biquinhos. Mas são biscoitos secos. E os alemães também são biscoitos secos, mas não têm os bicos. Pronto, é a única diferença entre lagartos e alemães. Quer dizer basicamente que... Mas quer dizer que basicamente os alemães não fazem bicos? Não. Não lhes gusta. Nada. Não. Eles gostam mais de fazer buracos mesmo. Então no bolso das pessoas é que eles fazem buracos para caralho. Ah, isso é. Agora bicos, não. Porque o bico aumenta, eles gostam de diminuir as coisas. Pois, isso é verdade. Mas o que eu gosto muito são mesmo as machucadas, como nós chamamos. É a tripa doce, pronto. Aquela tripa com os ovos moles dentro e assim. Ah, isso é muito fixe, por acaso é muito fixe. Há aquelas tripas de chocolate. É, há de chocolate, há de ovos, há aquilo de maçã, morango. Mesmo a sair quentinho. Uh-huh. Isto quando ela ia para a Praça do Peixe. Tripa? Era certinho. Sim. Era tiriqueda. Tripa, mas eu... doces. Sim. É tipo. Nunca na minha vida ouvi falar disso. A massa. Aquela tipo de bolacha por fora? É, a massa é de bolacha americana. É só que não é bolacha americana, mas a massa é a mesma. E depois eles põem o recheio que tu quiseres, ou ovos moles, ou chocolate, agora também há Nutella, há morango, há limão, há maçã, há canela, há simples, que é só a massa. A massa fica meia crua e aquilo sai bastante quente. Tu queimas-te a comer aquilo. Mas é muito bom. E nós aqui chamamos machucada. Pronto. Não sei. E tu estavas-me a fazer lembrar uma coisa que eu adoro, que são as farturas. Farturas e churros. Ai, é assim, eu não ligo a churros. Eu acho churros muito secos. Gosto das farturas que são mais maltinhas. Os recheados. Olha, sabes como é que se chama aqui os churros recheados? Mas para cima do microfone. É que o fone que está a fugir. A sério, ele estava a cair. Olha, sabes como é que nós chamamos aqui no Porto aos churros recheados? Não. Porras. Olha, aqui uma porra é um pau, pronto. Ok. Pronto, nós chegámos lá. Porra supostamente é um palavrão, não é? Aqui não. É. Aqui significa pau, portanto. Então, olha, tira para aí a tua porra. Ok. Mas pronto. Chegas lá, olha, quero uma porra recheada com chocolate, faz favor. Pronto, olha, no outro dia comi uma que era com M&M's. Nunca tinha visto. Engraçado que os churros nunca tinha pedido recheados. O que eu costumo pedir farturas é. O que eu costumo pedir recheado é as farturas. Eu recheado nunca comi nem umas nem outras. Não há farturas recheadas. O que deves ter comido são os churros. São umas coisas redondas e vem o recheio no meio. Eles enchem aquilo, não é? E depois sai-te um bocadinho em cima. Uhum, fica a transbordar um bocadinho. Pronto, são os churros. Isso são os churros, não são farturas. Ah, pensa que. Porque sabia o que sempre. Olha, mas então aqui não se diz essa coisa. Aqui sempre se diz fartura recheada. Não, diz porque eu fui às festas da Oliveira do Douro. Eu nunca disse isso e sempre me entendeu. Não, mas é assim, se tu chegares à beira deles e dizes que queres um churro recheado, eles sabem o que é. E se tu disseres porra, eles também sabem o que é. Sim, mas é que nem uma coisa nem outra, sempre disse fartura recheada. Mas eles percebem, é recheada, a única coisa que eles têm recheados são churros, por isso eles sabem o que é. É. Não, mas pronto. Eu nunca tinha reparado, eu dizia sempre churro recheado. Eu reparei que, nas porras, porque no, nas barraquinhas deles, em cima, diz farturas e porras. E eu, porras? Fónix, estás a falar a sério? Ai, depois eu cheguei à beira dela, olha, quero uma porra, por favor. E ela, com que recheio? E eu, pronto, está bem. E eu disse, olha, no outro dia comi com Nutella. Foi bom. Mas eu normalmente como com chocolate branco. Pronto. Mas quando alguma vez vieres aqui à Aveiro, procura-me a treinar. É uma porra com chocolate branco. E aqui depois começa, ele às vezes põe a mais e aqui começa a escorrer. Cátia, quando há uma vez vieres aqui a Aveiro, comes uma tripa, mas atenção, as tripas não há em casas. As tripas são umas barraquinhas na rua. Principalmente nas praias há muitas. Até porque aquilo é feito mesmo na hora. É. Tipo, eles estão a fazer, tu vais pedir, eles só vão fazer quando tu pedires. É, exato. Yeah. Por isso é que a massa vem sempre, demora tanto, por um bocadinho, por isso é que a massa não fica assim. Mas é mesmo propositado também, aquilo é bom assim. Ele geralmente chama-se as barraquinhas aqui, é do Zé da Tripa, portanto, são as melhores. Fazendo publicidade. Claro, sim, até porque ele já nos está a pagar tripas. Olha, manda um e-mail ao seu Zé das Tripas, assim, a perguntar à nossa morada que nós mandámos e você manda assim qualquer coisinha para a gente. Exatamente, exatamente. Aceitamos pedidos de publicidade, não recebemos pagamentos em dinheiro, porque opa, a rádio é sem fins lucrativos. Portanto, só em tripas. Parecemos uma longa aqui, por isso é. Aceitamos, o Zé das Tripas paga em tripas, o Zé das Porras paga em porras, pronto. Paguem as coisas boas que vocês tenham. Olha, já agora, já que estamos a falar nisso. Então eu vou mandar um e-mail para a Ana e Vitória, porque são elas as duas que fazem as melhores aqui de Gaia, pelo menos. As melhores? Sim, elas têm várias festas. Farturas e assim. Ah, tá. Quem? Ana e Vitória. Não achem aquilo tudo de farinha e o cara... Não, é, tem tudo o suficiente. Eu acho farinha, que nada, canela. Eu já vi as barraquinhas da Ana. Agora a Ana e Vitória nunca reparei. Devem ser as duas. E as estão, as estão, não sei, mas... Aqui nas festas de São Pedro da Frada era Ana e Vitória. Não sei. Eu normalmente não escolho. As únicas barraquinhas que eu vou exatamente àquela são a dos cachorros. Que é a do Sou Vítor. Que é a do Vítor. Não vou a mais. Vou a essa e vou a outra que é de Gaia. O Vítor é no Porto. E tem outra em Gaia, que agora por acaso não me lembro o nome. Infelizmente. Mas são os únicos sítios onde eu vou comer cachorros e hambúrgueres, que eu normalmente não como cachorros porque eu gosto de comer aquilo quentinho e o cachorro, como só a salsicha é que é quente, a maioria do cachorro fica meio frio e eu não gosto. Pronto, só como hambúrgueres mesmo. E eu já tentei ir comer outros lados. Não, estás a rir? Eu não disse nada de mal à da salsicha. Ela não gosta de cachorros porque são salsicha que é quente. Estou tarado. Vou só falar de comida e ele vira para o outro lado. Eu não estou a falar de comida. E quem disse que o outro lado que o Carlos virou não é comida também? É isso. Mas pronto, nos outros lados, já tentei comer uma vez ao outro lado, arrependi-me, por isso não troco mais esses dois por ninguém. Eu, nesse aspecto de cachorros quentes, não gosto, porque eu não gosto de cachorros quentes. Então eu gosto é de pada com chouriço. Também é bom. Ah, padas. É tão bom, padas. Aqui costumam, as padas com chouriço são as que faziam ao início, aqui as padeiras, mas depois elas começaram a fazer pada com bacalhau e pada com atum e não sei o quê. Aí já não vou. Pada com chouriço. Era muito esquisito. É. Mas por acaso, agora que falaste, eu por acaso também quando com padas... pronto, tu és de Aveiro, estás a falar das padas. Eu normalmente quando como padas é quando vou de férias para o Furador. Uhum. lá no parque de campismo, sempre que eu vou para lá de férias, por acaso já não vou há algum tempo, de manhãzinha vou eu à lojinha lá do campismo comprar umas padazinhas. Não devem ser padas de Valdilha, de certeza. Não devem Estava ser a pensar. Padas das padeiras de Valdilha. Não sei se elas vão vender para lá. Eu sei que elas vendem para Aveiro e vendem aqui na zona. Elas, eu acho que elas fazem lá mesmo. Ah, Mas pronto. aquilo é feito em. Acho que é mesmo feito em forno de lenha, o caralho, que é mesmo bom. Sim, as padeiras de Valdilha também. Eu estava aqui a pensar. Acham que podemos abrir aqui para fechar o nosso programa? Acham que podemos abrir aqui uma música? Depende que música. A música é aquela. Padam, padam, padam. Pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pantera cor-de-rosa. Param, param, pararara, pararam, Esse aqui é, mas está. Estava a pensar na pada. Kátia, já viste? Ele até quer escolher uma música que é modo sensual. Ah? É assim, tipo, uma música de mistério. Ok, pronto. Ah, pronto, não, acho que entramos todos. É mais assim. Tará, tará, tará, tará, tará, tará, tará, tará. Opa, eu estava a falar assim de maneira sensual. Era uma cesta de bola, pá. Já vi, Kátia. Os homens aí. Todos depois. Mas eu estava acordado, não estava a dormir. Era só amor. Mas se quiseres, Carlos, que eu falo assim para ti. É só o quê? Era só amor? Tu é que disseste amor? Não, eu disse, Carlos, mas se quiseres que eu falo assim para ti, foi o que eu disse. Eu não falei em amor. O que é que se está a passar aqui? É a minha voz sexual faz com que não perceba nada daquilo que eu digo. Sintonizas a volta toda. Ok, eu vou deixar ao menos de isso. falar sexualmente. Cantas de forma sensual, eu adormeço, falas de forma sensual, a Adriana percebe-te ao contrário. Ah, o que é que tu queres? Eu já sou naturalmente sensual. Quando eu tento, não resulta. Depois dizem que os homens, depois de tudo, acabam por adormecer, é verdade. Pronto. Não, por acaso, eu tenho que mandar dormir. Ah, pronto. Ah, Jesus! Não, é gente. Deixa-me dormir! Pronto. Bom, ouvintes, chegamos aqui ao final do nosso programa. Antes de fechar, eu acho que eu, pelo menos, e a Kátia também acho que sim, devíamos fazer uma coisa que só a Adriana é que fez. Que foi dizer olá, ouvintes. Eu não disse olá, ouvintes. Pois, portanto, eu só agora é que estou a dizer olá aos ouvintes. Portanto, só agora chegaram à nossa emissão, saibam que ela já chegou ao fim. Parou, testo, testo, testo. Cabeça, cabeça, cabeça. Tema, tema, tema, tema, tema. Ok. Isso era o quê? Esse Sei. tuma, tuma, tuma, tuma, era o quê? Era rapidinha, é? Não era tuma, tuma, era tema, tema. Meu ouvidos ao miúdo, tu não estás bem hoje? Ela está com a cabeça no tuma, tuma. É que eu estou bem tuma, tuma, Eu peço desculpa, mas isto foi do trabalho de uma semana e meia sobre dislexia, dislexia toda. Eu disse tema, tema, tema, tema, não foi tuma, tuma, tuma. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que trapumba, pumba, pumba. Pumba. Ok. Ah, seja, nem falámos do tema. Ah, pois o tema. Falámos de tudo, menos o tema. Pronto, também. Semana vamos falar de boatos. É verdade. Ok. É que sabem aqueles boatos que vocês fizeram tudo e mais alguma coisa, mas nem vocês nem sequer sabem? Toda a gente sabe da vossa vida mais que vocês. Pronto, é Olha, sobre isso. uma vez eu peguei fogo na minha casa. Ah, sério? Não foste preso? Não, era só um boato. Opa! Boato que estava de prisão domiciliária, tipo com a pulseira eletrónica ou caraças. Era fixe? Sério, sempre que ela diz cara, parece que tanto medo. Eu acho que traumatizada. Caraças! Pronto! Porras, que olhos, rendes, como quiseres. Sim, realmente. Pronto, eu, tinha uma prima que carregava, eu tinha uma prima que carregava nos R's. Carraças? Não, carraças mesmo, estás a dizer carraças. Carraças. Mas é verdade, eu não te mentia. Eu continuo a ter essa mesma prima, mas ela já não carrega nos R's. Portanto, mas naquela altura ela dizia tudo que era. Pronto, ela carregava nos R's todos. Vou para a praia. Sim, mas era mesmo assim. E se pareces francesa tentar falar português? Isso foi lembrar uma daquelas coisas do. Está um miúdo na praia. Eu acho que contei isto para aí 30 vezes, não interessa. Está um miúdo na praia e está a mãe. Está um miúdo ali a subir uma rocha, tipo, todo maluco e tal. E diz a mãe: Nicolás, tu vai tomber. E o miúdo: está bem, nada. O miúdo quase que ia caindo, mas lá se conseguiu segurar e dizer: Nicolás, tu vai tomber. E o miúdo, está bem, continuou e tal. O miúdo aí mesmo escorregar à segunda, mas tipo, não se conseguiu agarrar noutra rocha e tal. E diz a mãe: tu vais cair, carago! Pronto. Ou seja, a mãe, era uma mãe portuguesa, mas muito finesse: tu vai tomber, tu vai tomber. Pensamento: vais cair, carago! Opa, ela deve ser imigrante ou caraças. E estava tipo: vais cair, vais cair. De repente irritou-se, veio o português ao de cima. Então... Exatamente. É como os espanhóis. Pronto. E o que é que se tem a ver com o cair? Então, vais cair, caralho. Não percebes nada. Passam. Olha, vamos embora. O programa acabou. Tchau, até amanhã. Até para a semana. Para a semana vamos falar de boatos. E com isso, tchau. Pronto. Para a semana vamos falar de boatos se o tema não for outro. Não é? Pronto, se calhar vamos fazer. Se calhar vamos fazer do próximo tema, vamos fazer um boato. Isto é, se não falarmos dele, vamos. Ah, afinal era só um boato. Pronto, é isso. Era para Adriana. Não, Adriana, podes despedir dos nossos ouvintes? Então, ouvintes, desculpem lá qualquer coisa. Eu sei que eu estava meio aluada com quem diz. Luna, conto. Desculpa. Não, é que eu percebi outra coisa, mas a Luna, ok? Ok, mas eu não percebi isso. Mas pronto. Não tiveste infância? Tive. Tu não viste Navegantes da Lua quando era chavala? Vi, eu comia esse. Não, eu estive a perceber a dificuldade. Pronto, mas. Eu já te explico o que eu percebi. Então, até para a semana, ouvintes. Até para a semana, Carlos. Até para a semana, Cátia. Bem, Carlos, não é até para a semana, mas pronto. Nem Cátia, mas pronto. Ao menos para este programa, sim. E. Encontrar para coisas mais sérias. Exatamente. Sim, para a distinta fé. Exato. Portanto, tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Bye, bye.